A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Acácias belas, tão rubras e vermelhas, que não se podem tocar. Pois o seu coração bate no meio d'água. Acácias belas, tão rubras e vermelhas, não se podem tocar. Pois o seu coração bate no meio d'água. São lábios pintados de sereia, as estrelas que cintilam são olhos, feridas do amor que mal cicatrizam. Basta o vento e um olhar para recomeçar a sangrar. Mistérios vários, é inútil recordar Benguela sem ter saudades da Catumbela. Sem ver a gente do Lubito que fazem do mar o chão dos seus sonhos, guardando entre as suas ondas uma bela flor de acácia. Bahia farta tem mar azul, dom grande, magia das magias. A ganda, cubal, balombo e bocóio sacrificados trazem no riso uma bela flor de acácia. Boa noite, Benguela, a cidade morena, a cidade das acácias rubras, a cidade do poeta Ernesto Lara Filho. Nesta Hora das Cigarras, vamos perder-nos pelas velhas ruas de Benguela, pelos seus quintalões com muros de adobe, recordando um dos mais conhecidos poemas de Ernesto Lara e algumas canções do grupo Os Gingas, Negola Ritmos, Dérito, Valdemar Bastos, Paulo Flores, Felipe Moquinga, Bonga, Lourdes Van Dunen, Carlão e do Ouro Negro. nesse tempo, Edelfride. Com 4 macutas, a gente comprava 2 pacotes de ginguba na loja do Guimarães. Nesse tempo, Edelfride, com meio angular, a gente comprava 5 mangas madurinhas no mercado de Benguela. Nesse tempo, Edelfride, montados em bicicletas, a gente fugia da cidade, ia para as pescarias ver as traineiras chegar. Nesse tempo, Miau, a alcunha que mantiveste no futebol, nós fazíamos gazeta da escola cor e beca, e íamos os 4 jogar sueca debaixo da mandioqueira. Era no tempo dos dongos da ponte, dos barcos de bimba, dos carrinhos de papelão. Como tudo era bonito nesse tempo, miau. Era no tempo do visgo, que a gente punha na figueira brava para apanhar bicos de lacre e seripipis. Os passarinhos que bicavam as papaias do Ferreira Pires, que tinha aquele quintalão grande e gostava dos meninos. Tarde vieram os passeios noturnos à Maçangrala e ao bairro Benfica, e o bairro Benfica ao luar, o poeta Aires a cantar Meu Amor da Rua 11 e seu colar de miçangas. Tudo era bonito nesse tempo, até o salão azul dos cubanos e o lanterna vermelha, o dancing do quioche. Thank you. Benguela, cidade rica, e das arcâncias que do passado só lembra a infância. Na bela praia morena, ela sempre bronzeia. Só nos dão apreciar. Lá tem bimbombo, lá tem pitaba, lá tem caobo, lá tem, lá tem gizamba, lá tem caduca, lá tem iguana, lá tem. Naquele tempo, quando o catrapamba tocava, pato patola corria, mapengo pegava xuxa. E naquele tempo, quando o catrapamba tocava, pato patola corria, mapengo pegava xuxa. Em Benguela, no bairro Benfica, São João, Caçobo, Fronteira, Xingoma, Camunda, Camanda, Sobeco, Akiyoshi, Chicago, Cotele, Cacete e tantos outros que só nos fazem recordar a nossa terra, as nossas praias, da Bahia Farta, da Bahia Azul, da Praia Morena, da Bahia Farta, da Bahia Azul, Praia Morena. Mas que lindos tempos que eu vivia mesmo correndo. Ai, que lindas bodas que eu curtia na Bahia Azul. Mas que lindos tempos que eu vivia mesmo correndo. Ai, que lindas bodas que eu curtia na Bahia Azul. Bonombeiro, bonombeiro, bonombeiro, bonombeiro, bonombeiro. Foi então que a vida me levou para longe de ti, Adelfrido. Parti para estudar na Europa mas nunca mais lhe esqueci, Edelfride, meu companheiro mulato dos bancos de escola. Porque tu me ensinaste a fazer bola de meia, cheia de chipipa da mafumeira. Tu me ensinaste a compreender e a amar os negros velhos do bairro Benfica e as negras prostitutas da Maçangarala. Lembras-te da Esperança? Oh, como era bonita essa mulata! Tu me ensinaste, Delfride, onde havia a melhor quiçangua de Benguela. Era no bairro por detrás do caminho de ferro, quando a gente vai na escola da Liga. Tu me ensinaste tudo quanto relembro agora. Infância perdida, sonhos dos tempos de menino. Tudo isso te devo, companheiro dos bancos de escola. Isso e o aprender a subir aos tamarineiros e a caçar bituites com fisga. No mochito cantava fantufa que emudeceu. Calou-se a voz sonora em todo o terreiro. No mochito cantava fantufa que emudeceu. Calou-se a voz sonora em todo o terreiro. Batuqueiros pararam e dançarinos dispersaram por ter partido Antuva, Antuva cantora. Batuqueiros pararam e dançarinos dispersaram por ter partido Antuva, Antuva cantora. Se eis tu vá ver rainha à beira do rio, enfeitando as matas com penas multidões. Se eis do vá a ver rainha à beira do rio, enfeitando as matas com penas multidões. Também foste beleza em todos os povoados, com teus cantares em festas, criaste amores. Também foste beleza em todos os povoados, com teus cantares em festas, criastes amor. Sendo vave rainha à beira do rio, enfeitando as matas com penas multicores. Sendo vave rainha à beira do rio, enfeitando as matas com penas multicores. Batuqueiros pararam e dançarinos dispersaram o teu partido Antuva, Antuva cantora. Yeah. Diz à tua mãe, Delfrida, que o menino branco um dia há de voltar, cheio de pobreza e de saudade, cheio de sofrimento, quase destruído pela Europa. Ele há de voltar para se sentar à tua mesa e voltar a comer contigo e com teus irmãos e meus irmãos aquela moambada de domingo com quiabos e gengibre. Aquela moambada que nunca mais esqueci nos longos domingos tristes e invernais da Europa. Ou então aquele calulu da Dona Emma. Era uma tarde em janeiro, tinha flor nas acácias, tinha abelhas nos jardins e o vento nas casuarinas. Quando eu vi o marimbondo, vinha voando e zunindo, vinha zunindo e voando, voando e zunindo, Cazuzá, Cazuzá. Vinha zunindo e voando, voando e zunindo, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá, Cazuzá. Diz à tua mãe, Delfrida, que ela ainda me há de beijar como fazia quando eu era menino branco bem tratado, quando fugia da casa de meus pais para ir repartir a minha riqueza com a vossa pobreza. Diz tudo isso a toda a gente que ainda se lembra de mim. Diz-lhes, diz-lhes, grita-lhes aos ouvidos, ao vento que passa e sopra nas casuarinas da Praia Morena. Capa pala maconda, maconda, wangiambela, andenenue. capa pola ma conda ma conda ma gambella ndenga no ndaya ndaya ndaya ndaya capa pola ma conda gambella ndenga no Kaba bala makwanda makwanda mwanja mbela ndenwa nwa Daya Welele welele welele Daya Bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi bibi Quando ma quando ma gambella ndenwa nwe Capo pola ma quando ma gambella ndenwa nwe Bele bele bele Capo pola ma quando ma gambella ndenwa nwe Capo pola ma quando mangia bella ndenwa nwe Yalala yalala yalala Capo pola ma quando mangia bella ndenwa nwe Capo pola ma quando mangia bella ndenwa nwe Yalala yalala nda aos mulatos e brancos e negros que foram nossos companheiros de escola que te escrevo este poema chorando de saudade as veias latejando o coração batendo de esperança porque ela, a esperança como dizia aquele nosso poeta que anda perdido nos longes da Europa está na esperança amigo e Delfride Você não chore saudades do Castimbala, nem lhe escreva cartas como essa que são de partir meu pobre coração. Nesse tempo, Edelfride, infância perdida, era no tempo dos tamarineiros em flor. Tudo preparado pra regressar. No peito um coração apertado batia sem parar. Com anos a perder de vista, sem te avistar, com imagens que a mente registra, eu quis voltar. Os teus filhos tinham despertado de um pesadelo, de um sonho trocado, e num gesto há muito esperado trouxeram alegria a um povo tão martirizado. Fizeram uma festa bonita, catita, e a malta festejou. Esqueceram as mágoas, brindaram com água, e o povo aclamou. Mas depois, na hora do voto, Angola acordou, e a gente que vivia feliz de novo enlutou. E o sonho que era tão lindo cedo se desfez, e o povo que vinha sorrindo chorou outra vez. E eu que estava de viagem, recomeço da vida atrasado, desfiz toda a minha bagagem, regresso adiado. E o sonho que era tão lindo cedo se desfez, e o povo que vinha sorrindo chorou outra vez. E eu que estava de viagem, recomeço da vida atrasado, desfiz toda a minha bagagem, regresso adiado. De um sonho trocado, e num gesto há muito esperado trouxeram alegria a um povo tão martirizado. Fizeram uma festa bonita, catita, e a malta festejou. Esqueceram as mágoas, brindaram com água, e o povo aclamou. Mas depois, na hora do voto, Angola acordou, e a gente que vivia feliz de novo enlutou. E o sonho que era tão lindo cedo se desfez, e o povo que vinha sorrindo chorou outra vez. E eu que estava de viagem, recomeço da vida atrasado, desfiz toda a minha bagagem, regresso adiado. Regresso adiado. Regresso adiado. Regresso adiado. Regresso adiado. Regresso adiado. Regresso adiado. Regresso adiado. Para muitos filhos de Benguela, ainda não chegou realmente a hora do regresso. Mas nesta hora das cigarras, sim, voltamos à cidade das acácias rubras, com um longo poema de Ernesto Lara e a música dos irmãos Cafala, os Ingas,